Solta o play, DJ. Mais um Projeto X Playlist, e hoje começamos mais uma playlist bem especial, porque eu tenho um convidado bem interessante, mandou essa sugestão, gosta do site, do podcast, teve a cara de pau de mandar uma playlist pra gente, e a gente falou, vamos gravar essa playlist mesmo agora, vamos nessa. Estou aqui com o ouvinte, o Rui Carod. Olá, tudo bem? Como é que vai? Cara de pau é comigo mesmo, vamos nós. A gente explicou isso no caixa de entrada, o Rui mandou um e-mail com um monte de listas de música. Aí eu falei com a staff, cara, vou gravar playlist com esse cara, porra, vai valer mais a pena, assim. Então, estamos aqui com essa playlist, com uma lista selecionada pelo Rui. E vocês começaram a escutar esta playlist, está tocando aí de fundo a música Tom's Dinner, da Suzanne Vega. A Suzanne Vega é uma cantora fabulosa, assim, mas ela pega uma coisa muito simples. A Tom's Dinner funciona assim, ela só tá entrando num restaurante e contando o que ela tá vendo. Ela consegue fazer uma música só usando a suavidade da sua voz, assim, pra colocar umas coisas simples, o cotidiano, etc. A outra música que a Suzanne Vega também fez muito sucesso foi a Luca, que ela fala basicamente de um menino conversando com ela, e graças a isso ela vai expandindo isso daí pra falar de abuso infantil, etc. É muito bacana como ela vai mesclando isso daí. Caramba, e olha que é uma música bem conhecida, hein? Nem sabia que tinha toda essa carga, né? Olha que maneiro. Sim. Quando você pega a letra, você fica meio impressionado. E isso que é bacana, porque, tipo, é algo que pode estar acontecendo do seu lado e você não sabe. Na música é exatamente isso. É uma música muito suave com uma coisa terrível acontecendo do lado. E Tom's Dinner também fala de algumas coisinhas bem legais que estão acontecendo nesse restaurante que ela tá. Bom, é isso. Ah, que legal. Bom, então vocês estão escutando aí de fundo, mas agora vamos começar a nossa playlist pra valer. Então, e a música que vai tocar agora vai ser a Non René Regretto Rien. Acho que é assim mesmo. Meu francês, perdão. Da Edith Piaf. Pra vocês conhecerem a Edith Piaf, tem um filme que é muito bom, assim. Ele não é exatamente... Nossa, que fidelidade grande com a vida da Edith! Mas ele dá uma bela paisagem de tudo que ela passou, pelas guerras, pelos problemas familiares, etc. E o interessante é que isso tá no filme, e realmente aconteceu, é que o Non Ne Regrette Rien acaba sendo no momento próximo ao fim da carreira dela. Ou seja, naquele momento que você já fez o balanço da sua vida. E é muito sintomático que acabou se tornando a música mais famosa dela. Porque realmente, de tudo que ela passou, e aconteceram falhas, erros terríveis, assim, não se arrepender de nada, precisa ter uma coragem imensa. Dê uma olhada nesse filme, é muito bom. Essa música eu já ouvi ela em vários lugares, incrível. Você já escutou ela em inúmeros locais, assim, inclusive em Inception tem ela... Inception, é então... É aquele tom, é essa música estendida por 10 minutos, assim, em vez de ser encurtada. É interessante. Pois é, né? Uma música bem antiga e bem gostosa de ser escutada também. Com a voz da Edith Piaf. É maravilhosa. A próxima é bem mais antiga. Bom, mas então, Non René Regrette Rien. Em francês é difícil. É, da Edith Piaf. Escutem aí. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. A próxima música, ela se chama Pata Pata, da Miriam Makeba. Outra pessoa com uma história absolutamente fantástica. Essa não tem filme, então, mas dê uma procurada. Pata Pata fala num idioma chamado não vou nem tentar falar do idioma, mas só que fala do idioma de uma aldeia muito pequena, e ele se tornou uma espécie de hino contra o apartheid da África do Sul. Ele é, tipo, foi uma forma da cultura, ou seja, da música, ultrapassar a barreira do apartheid, que era um regime que separava brancos e negros, e ser famosa no mundo inteiro, atraindo atenção para uma negra dentro desse regime. É impressionante a popularidade e como que essa música acabou sendo importante para um momento específico da nossa história, da história da África do Sul. É muito sintomática essa música, e ela é muito alegre. É, tipo, foi regravada no mundo inteiro com paródias, com homenagens, etc. Tornou a Miriam Makeba um símbolo de luta. Eu tô vendo aqui, a música foi originalmente feita em 57 e lançada nos Estados Unidos 10 anos depois, em 67. Já entrou no ranking da Billboard, né? Atingindo o número 12, caramba. Música mais conhecida da cantora, né? Miriam Makeba. E com um monte de versão cover até hoje, caramba. Nas escolas, isso daí se tornou, tornou um hino de paródias também, né? Também. Eu tenho certeza que um monte de gente já escutou essa música. Eu tenho certeza, porque ela também é tocada em vários lugares. Referenciada também. Cara, eu nem sabia o nome da cantora, eu só conhecia o ritmo dessa música, pra ter uma ideia. Cara, a Miriam cantou essa música durante a vida dela inteira. A última apresentação dela, meia hora antes dela falecer, ela tava cantando essa música, ela parou e depois o pessoal só foi chamar um médico e ela já tava falecida. Foi uma das últimas coisas que ela cantou. Acompanhou ela durante a carreira dela inteira. Ela morreu ainda aqui em 2008. Nossa, faz 10 anos também. Nossa, que pena. Exatamente. Pois é. Bom, mas enfim, Pata Pata, da Miriam Makeba. Escutem aí.

que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Ya aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. A próxima música é uma música francesa. Francesa, eu acho. Não, é italiana. Caramba, droga. Eu devia ter prestado atenção na letra. A música é L'Amore Femminile, da Nina Zilli. Nina Zilli. Se você procurar uma imagem dela, você vai ter na sua cara a imagem da Amy and Rock. Sim, porque as duas bebem da mesma fonte. Amore Femminile parece uma resposta das músicas de amor. E ela, vamos dizer assim, é uma música romântica, mas que ela questiona também o que se espera do amor. Então, ela é animada, é boa, e se você prestar atenção na letra, você vai ficar falando assim, o amor é feminino mesmo, porque talvez o homem precise ter cuidado ao entrar nesse reino. E procure outras coisas da Nina Zilli também, que, tipo, ela tem sempre esse ritmo antigo, mas só que as músicas dela são todas modernas, são de 2012 pra frente. É bem bacana. Bom, então, L'Amore Femminile da Nina Zilli, escutem aí. Ma che caldo fa, oggi la città martello nella testa che fa boom boom boom, pioggia isterica, sai che novità la gente che mi giudica e tu boom boom boom, non so se tornerai, non so se ci sei, non mi chiami.

Próxima música é de uma cantora querida. É, saudades dela na minha adolescência. Música é You Learn, da Alanis Morissette. Caramba, eu lembro dessa música. Nossa vida. Cara, todo mundo que passou por ela lembra dessa música. A Alanis é fantástica. Além de You Learn, tem Thank You, Ironic, etc. Ela tem esse jeito simples até de cantar e incisivo até. Cada vez que ela fala assim, você sofre, você aprende. Você vive, você aprende. É tipo, ela te coloca, tá acontecendo coisas erradas? Sim, mas só que você tá aprendendo, você tá melhorando. E You Learn é outra daquelas músicas assim que quando você tá mal, coloca ela. Ela vai te fazer bem, é muito boa. A Alanis era fantástica, né? Fala sério, é muito boa. Faz tempo que eu não escuto música da Alanis, eu confesso. Tá certo. Saudade dessa boa época. Ah, é bom, mas enfim, né? You Learn da Alanis Morissette, escutem aí. Walking around naked in your A próxima música é outra música também de adolescência, meu Deus, caramba. De uma cantora que eu nunca mais ouvi falar, ela sumiu, caramba. A Thank You da Daido. Cadê a Daido? Ela sumiu. A Daido sumiu, assim, ela desapareceu. Eu já ouvi ela cantando encerramentos, músicas de meio de temporadas de diversas séries, mas nenhuma que seja tão relevante assim. Engraçado dessa música também, ela tem um ritmo bem bacana. O grande sucesso dela se deu depois que o Eminem adotou e gostou dela e colocou trechos daquela música Stan, a Daido que canta as partes femininas do Stan. E isso daí levou com que a própria música Tank fosse muito conhecida e que a Daido ficasse muito conhecida. E tem aquele agridoce nessa música que é bacana, né? Que eu estou muito mal, mas eu sei que existe alguma coisa, eu sei que existe alguém que está comigo e que me faz com que essas coisas ruins que estão comigo percam importância. É muito bacana. E eu devo agradecer a essa pessoa. Eu acho essa atitude fantástica, assim. Eu acho muito boa. E é por isso que eu coloquei ela aqui. O clipe dela é fácil de lembrar também, tá? Ela, foco nela. Zoom na cara dela, por toda hora. O clipe dela é fantástico. Tem uma casa sendo derrubada e tem a mocinha, dona da casa, provavelmente que tá muito alheia a tudo que tá acontecendo. E ela sai no final do clipe carregando um abajur. E pra quê? Nossa, é fantástico. É um clipe que vale muito a pena ver. Eu adoro esses clipes aí da década de 2000, cara. Tem um monte de coisa. Sim, sim. Bom, então, Thank You, da Daido. Escutem aí. Próxima música, música muito gostosa de ser escutada. Muito obrigado por estar aqui nessa playlist, porque ela é muito boa mesmo. A música é a Alma, da Zélia Duncan. Cara, eu adoro essa mulher. Você já viu um show ao vivo dela? Eu gostaria. Putz, eu gostaria. Se você tiver a oportunidade, vai. Porque, tipo, ela no show... Eu coloquei essa música, Alma, porque eu fui num show dela. E, tipo, ela cantando isso daí, dá muita vontade de você cantar, de você estar lá com ela. Parece que você tá no meio do palco. Ela canta isso daí com uma emoção, com uma gana, assim, que é fantástico. É uma música que tem essa batida, assim, bem boa. Cada vez que ela fala Alma, você se coloca lá pra cima. E, tipo, eu coloquei ela porque é uma daquelas músicas que não poderiam faltar. Eu não queria colocar nenhuma música de cantora brasileira, mas eu falei, não, tem que ter a Alma da Zélia Duncan. É, eu adoro essa música, adoro mesmo. Olha, Zélia Duncan, você pode fazer exceção pra todas as listas, cara, que ela merece, ela é muito boa, canta bem pra caramba. Caramba! E uma música que é muito gostosa, é muito fácil de lembrar a letra. E é ter uma mensagem bem tranquila, bem levinha. Não tem nada pesado, não, cara. Bem tranquilo. É boa de contar num karaokê também. Ah, é gostosa demais. Fantástico, fantástico. Enfim, Alma da Zélia Duncan. Escutem aí. Alma. Alma. Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma. Deixa eu tocar sua alma, com a superfície da palma da minha mão. Superfície, easy. Fique bem, easy. Fique sem nem razão da superfície. Placa, todo pesar não existe. Alma, como um reflexo na água, sobre a última camada que fica na superfície. Crise, já acabou livre, já passou o meu temor, do seu medo sem motivo. Riso, de manhã riso. Neném, a água já molhou a superfície. Alma, daqui do lado de fora, nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma flutua na superfície. Lisa, quem me ali. O sal que sai do sol da superfície. Simples, devagar, simples. Bem de leve, a alma já pousou na superfície. Nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma flutua na superfície. Lisa, linealiza seu suor, o sal que sai do sol da superfície. Simples, devagar, sim. A alma já pousou na superfície. Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma, deixa eu tocar sua alma, com a superfície da palma da minha mão. Superfície, alma, deixa eu ver. deixa eu tocar. Próxima música, uma música japonesa, ela é chamada Kata Omoi, cantada pela Chara. Aí então vem da história, como que eu conheci o Projeto X? Eu conheci o Projeto X graças aos animes. Eu acho que a primeira coisa que eu vi no Projeto X foi aquele do Bakemonogatari. Bakemonogatari, lembro. Então eu falei, não, eu preciso de uma música de anime. E aí então eu fui procurando alguma coisa e veio a Chara. E eu não sei, procurando discos dela, eu descobri que a cada hora ela tá cantando as coisas de uma forma muito diferente uma da outra. Caramba. Não, sim, verdade. Ela canta rock, ela canta músicas lentas, ela canta, às vezes, rap, tipo, e tal. E aí, então, eu peguei o Kata Omoi porque, tipo, quando eu penso em um encerramento de anime, eu lembro desse daí, que é muito fofinho, muito bonito e termina num clima que é, bom, parece que foi feito pra deixar em uma good vibe. Pra quem não lembra, essa música é a ending do Kimi ni Todoki. Então assim, Kimi no Todoki tem aquela coisa lenta, que acontece sempre, uma história romântica, mas bem lenta, e o estilo da voz dela deixa desse jeito também, bem lento, uma voz bem fina também, da Chara nessa música, fina até demais. Um conselho a qualquer um que for assistir Kimi no Todoki, pelo amor de Deus, não vai nesse ritmo, Deus de São Francisco, 200 e poucos capítulos pra ter um beijo, caramba. Por isso que eu não falo que é lento, lento, é legal, mas é lento. Ainda bem que tá acabando. Enfim, Kata Omoi da Chara, escutem aí. Ima tada shiritai no AM janai. pra fechar a nossa playlist, a última música aqui escolhida pelo Rui, que é qual, Rui? Ai, agora você pegou. Poliusco Pole, da Origa. Ah, Origa, coração Origa. Cara, é, amo essa mulher. Vai fazer falta. A Origa, em primeiro lugar, ela é russa e ela fez grande sucesso no Japão. A história da Origa é que ela estudou a música e ela foi passar um tempo no Japão. Enquanto ela estava nesse tempo no Japão, ela foi descoberta e começou a cantar músicas que se tornaram muito famosas em diversos animes, como Ghost in the Shell, Stand Alone, etc. E essa música aqui especificamente, ela acabou sendo gravada por ela e um monte de animes acabou utilizando. Uma das primeiras assim, foi um dorama que foi utilizado, mas sempre que tem alguma cena que vai envolver a Rússia, algum exército assim, acaba caindo nessa música que eu não sei falar direito o nome. Poliusco Pole. É bacana. É, então, eu confesso que a música eu não conhecia, mas a Origa, essa eu conheço pra caramba. Por Ghost in the Shell, por exemplo. Ela fez um monte de coisa. Pois é, pra quem é fã assim, de cantoras russas e cantoras, algumas de anime bem conhecidas, né? Já ouviu falar dela, já sabe da capacidade musical dela, a incrível voz que ela tem. Uma letra que a gente não vai entender nada, porque tá em russo, né? Mas tudo bem. Olha, a música em si, ela é uma música folclórica da Rússia. Ela fala sobre campos longos e grandes e das pessoas que lá trabalhavam, e das pessoas que lá morreram e das pessoas que batalharam lá. É tipo, a letra é enaltecendo assim o solo russo de uma forma impressionante. É pra você bater no peito e falar sobre a bela mãe Rússia. Olha aí que beleza, música nacionalista. Maravilha. Bom, mas então vamos terminar essa playlist. Eu queria agradecer aqui ao Rui pela participação. Tem a cara de pau te mandar no e-mail e foi uma ideia bem legal gravar essa playlist aqui com ele. Então, queria também falar pros ouvintes, se vocês gostaram dessa ideia aqui, né, gostaram da participação do Rui, mandem também suas listas aqui, né, pelo e-mail. A gente vai dar uma olhada, a gente vai também te chamar, também ajuda o pessoal aqui da playlist, vai montar uma playlist também, por favor, porra. É bom manter um estoque muito diversificado. Bom, mas então é isso, já tá aberto o convite aí, e eu queria agradecer a sua participação, Rui, fala aí, manda um jabá também, se você tiver aí. Não, no momento eu não tenho nada na internet, possivelmente nos próximos meses eu abro alguma coisa, mas no momento não tenho nada. A única coisa que eu quero falar pro pessoal do Projeto X e para os ouvintes é que tenham boa sorte, felicidades, alegrias, paixões inenarráveis e tchau. Essa frase eu sempre quis entender, cara, por que ele só fala assim, né? Mas tá bom, é. Bom, mas então, muito obrigado, Rui. Então, vamos terminar essa playlist muito especial. Manda e-mail, manda comentário, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. É isso. E então, fique aí com Poliusco Pole da Origa. Tá bom, galera? Valeu, muito obrigado e tchau. E escutem aí. Falou. Дорогу. amor.